piedade volta. E esse é o nosso mais novo sucesso. Aí o coração dói, é amor demais, clones da sofrência. Já tá tudo arrumado aqui na sala. Do meu lado uma grande solidão. Suas coisas já dentro do porta-mala. Em meu peito só vazio e solidão. Eu assumo, eu admito, eu fui errado. Não sei como nem porque fui te trair. Vai deixar tanta saudade nesta casa. Mas me escuta, por favor, volta pra mim. E o coração dói, o coração chora. Fique aqui, não precisa ir embora. E o coração dói, o coração chora. Nem que seja piedade de volta. E o coração dói, o coração chora. Fique aqui, não precisa ir embora. É amor demais. Portal do Arrocha. Já tá tudo arrumado aqui na sala. Do meu lado uma grande solidão. Suas coisas já dentro do porta-mala. No meu peito só vazio e solidão. Eu assumo, eu admito, eu fui errado. Não sei como nem porquê fui te trair. Vai deixar tanta saudade nesta casa. Mas me escuta, por favor, volta pra mim. O coração dói, o coração chora. Fica aqui, não precisa ir embora. E o coração dói, o coração chora. Nem que seja piedade de volta. E o coração dói, o coração chora. Fique aqui, não precisa ir embora. Seja piedade de volta.